É dom secreto, nego. É dom secreto, nego. É dom secreto, nego. Parceiro, só eu sei das curvas que eu passei. Com toda a dificuldade, nunca desanimei. Entre os becos e vielas, até no inferno pisei. Mas eu me levantei, com pulso firme andei. Eu sei o que eles querem. Joga você na rua com fuzil. Querem te transformar em monstro pra depois te eliminar usando como desculpa. Mas você não vai dar essa brecha pro sistema. Não vai utilizar essa carta pra se queimar. Não vai baixar a cabeça pra nenhum filho da puta que chega agredindo você a toda hora na rua. Parceiro, seja mais você. Não deixe que te transforme no que não quer ser. Então, desliga logo essa TV. Você olha no espelho e veja quem é você. Criação de Deus, sim, claro que sim. Criado em meio a essa guerra, imagina o fim. Mas só depende de ti, claro que sim. Se você quer alcançar, estica o braço, neguinho. Desanimar é a vitória do inimigo. Ficar parado no mundão é prejuízo. A covardia é um dom do omitido. A ignorância te faz ser um excluído. Cê não vai dar esse mole, não minta pra você mesmo. Sei que você é forte e não vai parar no meio. Cê não é pardo, nem branco, nem amarelo ou preto. Cê é do gueto, parceiro, aceite a você mesmo. Parceiro, sei que o mundo é louco. Uma pá de invejoso tá querendo o topo. Pra isso querem seu pescoço. Atrasando o seu lado, te deixando no osso. Falam que você não é capaz de sou aquilo. Te chamam de vagabundo na rua como um bandido. O seu estilo pra eles nunca foi social. Querem sapato de couro, terno e gravata e tal. Cabelo cortadinho, estilo patricinho. Batendo continência para os mauricinho. Depois te joga na merda sozinho. Eu sou um preto tipo A no neguinho. Seja você, seja você, seja, seja, seja você, seja você. Então seja você, seja você, seja, seja, seja você, seja você. Então seja você, seja você, seja, seja, seja você, seja você. Seja, seja, seja você, seja você, seja, seja, seja você, seja você. Seja mais você, seja mais você, seja mais você, seja mais você.